Vai pegando, vai pegando a seleção aí, vai pegando. Papá. Vai pegando a seleção aí, que é só do meio. Ah, carretinha da bola. Vai tomando o hein. Vai é o Ever, é o MC, a raiz de é só gol de plástico, papá. De copão na mão. Sou aval. Várias tchucas dançando na frente do Megatron. Sou aval. Várias tchucas dançando na frente do Megatron. Pode para sorte. É o Megatron. É o Megazord. Pode para sorte. De noite, vai até de manhã. De copão na mão. Daniel Vigo, sou aval. Várias tchucas dançando na frente do Megatron. Sou aval.